Nós dois tinha nascido um pro outro. Você partiu meu coração. Achei que esse fermento faria crescer o nosso pão. E eu, com a minha roupa, encontrei um fio de cabelo no seu paletó. Esse cabelo não é cabelo dessa cabeça que agora chora no teu ombro. Havia guardado.